Há muita gente que vive enganado com o que fazem sem haver amor, e não conhecem que os seus pecados estão presentes aos olhos do Senhor. Vivem dizendo que são bens de vida, sem dar ouvido aos crentes do Senhor, e não procuram Cristo, bom amigo, que salva até o mais vil pecador. Está escrito na Bíblia Sagrada, foi Jesus Cristo quem assim falou: no céu de glória só entra lavado, purificado, tendo muito amor. Os fornicários e os mentirosos não herdarão a glória do Senhor, os malfeitores ficarão de fora e o tormento vai ser um horror. Feiticeiros serão condenados com Satanás que os enganou. Serão jogados no lago de fogo, pagando todo o mal que praticou. Você, amigo, que não tem Jesus, porque não vem a Cristo Salvador? A sua graça é maravilhosa e sua glória é de eterno amor.